mais um bom aniversário que esta casa tem. É mais um ano de trabalho para todos que trabalham aqui, um ano de prazer para quem cá vem todos os dias e, acima de tudo, é um prazer estar aqui com pessoas que eu já conheço. São escritores, poetas, poetisas, historiador. É muito giro hoje termos aqui, tão perto de nós, a biblioteca. Eu lembro-me, quando era miúdo na Bobadela, todos nós esperávamos uma vez por mês ver essa carrinha da Gulbenkian. Todos nós, com miúdos, com 5, 6, 7, 8 anos, correr para ir buscar um livro. Mais um ano que nós estamos à espera que ocorra bem, com cada vez mais atividades, cada vez com mais pessoas.